contact number level 360. Webman 700 está autorizado nível 340 para o Galeão, pela aerovia Upper Zulu 14, previsto saída da El Transição Brest, curva à direita após a decolagem. Pista em uso é 10, rabiceira deslocada em 90 metros. A frequência do controle Salvador, 119.35, seu transponder é o 550612. 340, Pesulo 14, Daniel Blaise, decola com curva direita da 10, com cabeceira deslocada 90 metros, controle 1935, transporte 55062, é o Web6700. Afirmo. Salvador, Web6749, autorização para Guarulhos, ciente da Foxtrot no 612. Web6749, pronto para a cópia. Web6749 está autorizado nível 340 para Guarulhos pela Upper Whisky 50, previsto saída da El Transição de Né, curva à direita após a decolagem. Pista em uso 10, a frequência do controle Salvador 119.35, seu transponder é o 5507, atento cabeceira deslocada 90 metros. Web6749, Centro Recife determina que a sua decolagem ocorra somente após o 0757, ok? Paulo Web6749. Prossiga. O senhor ouviu o meu cotejamento, senhor? Não, senhor. A gente tá tendo um problema aqui com o Mike. Então, lá vai, autorizado Guarulhos 340 da Eldiner, Poisk 50, decola da 10, curva direita 1935, transponder 5507 e o centro solicita 0757. Afirmativo. Muito obrigado. Eu vou tentar outro check aí. Controle Azul 4007, aproximando-se de Né. Chave Centro Recife, 1-2-6-4, Alverne 1-3-3-5. É, qual é a primeira, 1-2-6-4? 1-2-6-4, Alverne 1-3-3-5. 2-6-4-3-3-2-5, bom dia. Bom dia. Alfa Tango, Alfa Tango, Tango. Acabou fechando, aguarde autorização para Paulo Afonso. Aguardando o paciente da foto para o Afonso Agostão. O vento é 240 graus 9 norte. Gostaria de decolar da 35? Ok, então vamos à cópia. Está autorizado nível 090 para Tango Oscar Golf Tango para Paulo Afonso. Decola da pista em uso 35 para a curva direita na saída Lotar. Frequência do controle Salvador é 1 no 9 decimal 35. Seu transponder é o 5505 Oscar Golf Tango. Aqui é o Oscar Golf Tango 090 para Paulo Afonso. 35 direita Lotar. 1 no 9 35, controle de saída 5505. Está com o único a bordo, autonomia de 7 horas, alternando Petrolina, o Oscar Golf Tango. Acionar em... está pronto já para o acionamento. Está autorizado o acionamento, chame para o táxi, Oscar Golf Tango. E aí, chamará para o táxi, Golf Tango. Acionamento na posição box 4, senhor, posterior pushback. Está autorizado o acionamento, chame para o táxi, o LB7-00. Acionamento, chama para o táxi, o LB7-00. E o EB6749 solicita puxa acionamento no 612. Autorizado, chame para o táxi, o EB6749. Autorizado, o EB6749. Vai ser o Golf Tango, está autorizado o táxi, chame antes de ingressar na pista. Gente, morando na Papau, olha o que é o Golf Tango. Para pushback, 6700 no 4. Autorizado o pushback, chame para o táxi. Autorizado, chamaram para o táxi, 6700. Centro Brasília, 1-2-4-2-5, Copérnico, 1-2-5-5-5. Oscar Gostano, ingresso, repórter alinhado, cabeceira 35. Repórter alinhado na 35, Gostano. Salvador, web 7-0-0-8-2 a bordo, autonomia de 3 horas e 45, antena com fins para o taxi. Comandante, eu pedi para o senhor repetir, é possível? 0-8-2 a bordo, autonomia de 3 horas e 45, antena com fins. Gente, foi o 04 que falou, né? 00. Autorizado seu táxi via parte principal, táxi Alfa, fim de Alfa Tiara até o ponto de espera da pista 1-0. O web 6700. Autorizado táxi de Alfa Tiara via ponto de espera 1-0, 6700. Alinhado e pronto na 35, Oscar Golf Tango. Oscar Golf Tango, autorizado a decolagem, o vento é 240 graus, 99, ajuste 1013, 1-0 no 3. Gente, livre decolagem 35, Oscar Golf Tango. Taxi o objeto 6749, com POB de 81, autonomia 4 e 5, Altena Galeão. Cliente copiado, web 6749, autorizado táxi, parte principal, Juliette Alfa Tiara até o ponto de espera da pista 1-0, web 6749. Ok, Juliette Alfa Tiara para o ponto de espera da 1-0, web 6749. Ponto de espera 1-0, pronto, 6700. Web 6700, alinha e decole. Atenta a pista molhada, espanhadia, cabeceira deslocada 90 metros. O vento é 240 graus, 8 nós, ajuste 1013, web 6700. 1013, alinha e decole, pista 0, web 6700. 03, prossegue. Tem boa noite, 03. Tango Oscar Golf Tango, decola de Salvador 02, chame o controle 199, decimal 35, bom voo. 935, obrigado senhor. Bom dia, bom fim de semana aí. Certo. Sabel 090, saída lotar. 090, lotar, Golf Tango. Torre Web 6749, pronto para decolagem. Web 6749, alinha e mantém. Autorizado alinhar e manter, Web 6749. Web 6700. 035, bom dia senhor, Web 6700. Bom dia. 00, transfere, bom dia. Bom dia, 6700, Sadel 340, saída da EL Vigilância. EL Vigilância, alguma possibilidade de voar da EL direto, senhor? Ou Ledo ou Bless? Da EL. Autorizando a decolagem, o vento é 250 graus, 7 nós, ajuste 1003, atenta a pista molhada. Iniciado, 49. Decola 07 no controle 119 decimal 35, bom voo Web 6749. 935, obrigado, bom dia pra vocês, hein? Obrigado. Bom dia, Web 6749. Bom dia, 6749, contato na decolagem, Sabel 340, CZL. 340 da EL, 6749. Objeto 6700, chame o centro Recife, 126-4, alterne 133-25. 104, 133-25, senhor. Brasília, 124, 25, 10, 2605.